relativamente ao orçamento participativo jovem, dizer que a Comissão de Análise Técnica reuniu no passado dia 25 de fevereiro para proceder ao apuramento dos votos. A Comissão Técnica contabilizou um total de 413 votos, dos quais foram considerados 76 votos nulos, devido à idade, votos repetidos ou falta de documento de identificação. Portanto, foram considerados 337 votos válidos. Dizer que na edição anterior tivemos 348 votos válidos, portanto, a diferença é pouca, e foram apurados os seguintes resultados. Proposta 1, juntos vamos equipar os nossos bombeiros, teve 60 votos. Proposta 2, construção de um parque hospitaleiro canino, teve 44 votos. A proposta 3, reviver as tradições do avô, que teve 3 votos. A proposta 4, preservação do meio ambiente, colocação de painéis solares fotovoltaicos, teve 37 votos. A criação do espaço Family Fitness teve 11 votos. O fim de semana de atividades concentradas no Parque Nossa Senhora da Estrela e espaço envolvente teve 17 votos. Valorizar os imigrantes oliveirenses, 79 votos. E a proposta vencedora foi o Festival de Verão Rapada Village, que venceu com 86 votos válidos. Este é o projeto vencedor. Agradecer a todos os jovens que se envolveram, quer na apresentação de propostas, na sua dinamização e na sua preocupação, acima de tudo, com as suas localidades, com o Conselho de Oliveira do Hospital no seu todo, neste instrumento que é o Orçamento Participativo Jovem e que, acima de tudo, visa continuar a estimular a participação dos nossos jovens no movimento associativo e, acima de tudo, nas decisões que o Conselho de Oliveira do Hospital dizem respeito.